tudo, eu acho que esta mini-feira das universidades é uma iniciativa muito precisa, porque muitos alunos que vêm tanto do 12º como do 9º ano ainda não têm bem as ideias assentes. E esta feira vai trazer, não talvez certezas absolutas, mas grandes... virar as direções para certos cursos e certas instituições. E é esse o nosso objetivo, tirar as dúvidas aos alunos e fazer com que eles façam a melhor escolha para si próprios. Temos expositores de todo o país, tanto de Lisboa, de Coimbra, de Braga. Este ano temos uma novidade, que é a Universidade do Alto Douro e Trás-os-Montes, que é uma novidade. Também temos de Bragança, Beja, temos também este ano uma novidade, que é vamos fazer uma LAN party de um jogo de computadores que atualmente tem vários adeptos e que traz os alunos, faz os alunos querer seguir às vezes curso de informática para poderem perceber até mais o jogo.